jogou toda a culpa em mim. E não fui eu, foi você quem errou. Sei que ainda existe amor entre nós dois. Popi! O que passou nós devemos esquecer. Eu que quero. Débora, carreira solo agora. Segundo! Quero, podes crer. Meu grande amor, eu preciso Pop, de você. Saudade. De você. Eu preciso de você. Só pra recordar. Aquela canção me lembrou você. Eu te convidava pra ver matinê. E você nem gosta dizendo que sim. Me olhava. Fala pro João Ronaldo. Tá de volta aqui no Pop, olha. Os covardes, as fanáticas lá no canto. Hoje a volta do Log, hein, meu irmão? Meu beijo. Ficava esperando a hora chegar. Morrendo de amor e desejo. O filme era triste sem ter você. Eu nunca ficava em teus braços. Aquela canção me fez perceber. Você vive em tudo que faço. O casal viajante, Carrilha, Edilene, Xando e Rojana aqui também. Vamos lá. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez que dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão. Querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu. E tudo pra nós não deu certo. Aquela canção me fez perceber. Preciso ter você por perto. Olha os safadões e as meninas que não querem prestar aqui, meu irmão. Bora nesse sabadão, bora Rogério! É muita onda! Vamos lá! Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Bigode saudade! Fazia meu... Bora, Vanderlei! Na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. Bora, Edivaldo, bora, Débora. No baile você nunca apareceu. E tudo pra nós não deu certo. Aquela canção me fez perceber. Preciso. Bora, Miguel Saudade. Ele é sua ajuda. Aquele beijo que te dei. Nunca, nunca mais esquecer. Pop Saudade. Aquele beijo que te dei. O covarde da saudade. Com Alex no bairro do Marco. Olha aí. Ela não vê o céu e o mar. Os velhos aguardam em peso. Bora, Brito da Pivida. Rivaldo, seu grande amor. Vamos lá, bora, Kelly. Brito e Carmen, sempre. Estou pra chegar. Essa menina diz que meus olhos são seus olhos. Que vê o mundo quando está comigo. Amigo Scooby, ele e a Josi. Alô, Popete! Ela vê em mim o sol do amanhecer. Diz que sou no céu a estrela e nunca viu nascer. Ela não vê o meu rosto, mas sente o meu calor. Seu jeito Eu, meu irmão, até esquecendo do tio Pé e a Kelly, estão seguindo a gente direto. Meu irmão, essa nave aqui tem uma parada, se o cara encostar nela, não dá pra ver o cara de jeito nenhum. Se for baixinho, pior ainda, olha. Procuram meu corpo, o meu carinho, é seu conforto. Carlinho passa toda vez batido. Ela vê em mim o sol do amanhecer. Diz que sou no céu a estrela que nunca viu nascer. Ela não vê o meu rosto. Amiga Fernandina, as meninas da Via Show. Nossa, um abraço, hein? Vamos lá. Fala aí, minha show, gente. Dia 5 de outubro, aniversário desse garoto aqui do maestro do pop DJ Neto. Vai ser Pop Saudade, Príncipe Negro. Via Show, 5 de outubro. É a primeira vez que vai acontecer esse encontro, né? Vai ser no aniversário do Neto. Eu choro quando suas mãos procuram meu corpo. O meu carinho é seu conforto. O covarde da saudade. Vamos puxar, meu bem. Vem que dia lindo. A praia está deserta. Da verde procura te alcançar, meu bem, para te beijar. Sei que o mar também gosta muito, muito de ti. Pop Saudade, meu bem, vê que dia lindo. A praia está deserta. Anderson Gomes e a Rose Cardoso. Procura te alcançar, meu bem. Olha, até um ciclope veio hoje. Cadê o Bruno? Cadê a Sana, Radão? O mar também gosta. Alô, covarde! Muito, muito de ti. Bora bagar! A onda estava doido. Max Bereguera. Te amo, meu bem. Mas não te encontrando. Pop Saudade. Eu no manto de espuma, na areia quente solitária, com ciúmes de ver. Bora, Rogério, bora, Franci. Cajão apaixonado. Nosso abraço, obrigado. Alô, japonês. Alô, Sueli. Hoje o Pato Macho vai ser pingueiro, hein, meu irmão? Nosso clube, vamos lá! Bora invadir, bora! Bora, dog! Pop! A onda estava doida de amor, meu bem. Mas não te encontrando, na areia debruçou. E assim morreu no manto de espuma, na areia quente e solitária. Pop Saudade! Ao sol de Olímpico a sonhar. Tiro da saudade. Não só. Parabéns. Sem o teu carinho. sozinho, a lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Pop Saudade. Minha dor. Oh, oh, oh. Não esquecer também a galera da GDP aqui com a gente, de Marituba. GDP em peso. Meu amigo Bom, meus dias lá de Marituba também, Barbeira do Bom. Alô, Bom! Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Mas a vitória foi de outro qualquer. Meu ideal foi me abandonar. Tão só sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só. Cláudia Fantástica também, olha. Pela noite escura. Fantástica do Bob, bora Márcia! De amargura a chorar minha dor. Olha quem tá na área. Alô, Derechinho! 3D. Aqui você recorda de verdade. Sido sempre assim, você longe de mim, tem sido tão ruim, você tão longe assim, e eu tão triste sem você, por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim, e aí? O meu mundo é você. Meu bem, minha vida é você também, porém você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo. Meu amigo Pátio Saudade, chamou considerado, lá nos amigos da saudade, bora Pátio! Um dia, alô líder, bora ali. A mim. Nesse dia cantarei. Já já tua. Assim voltou meu amor. 3D voltou. Pop Saudade. Agora cada caso tem um movimento. Sou bem. Pra cá é pra cá, pra lá é pra lá. Vambora. Sem você, por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim? O meu mundo é você, meu bem. Minha vida é você também. Porém, você só quer fazer. Fala, Drilho! Meu segura de avô, primeira dama. Os meninos da saudade da pratinha. Terça-feira o CD vai, irmão. Deixa comigo. Mais um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei assim. Voltou meu amor. Voltou meu bem. Agora eu sei. E o quê? Sou bem. Mais uma do rei. Se

As meninas que não querem prestar, com todo charme e alegria, já chegaram pra recordar dessa união que nunca mais pode acabar. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Só caixa aqui para as mulheres que estão com o coração partido. Fala pro cara aí, fala. Se ele não deu valor, o problema é dele. Tudo eu lhe dei, você não deu valor. Foi embora e me deixou com o coração ferido de tristeza e dor. Só agora eu sei o quanto me enganei, quanto fui acreditar. Amigo Coelho da Guanabara, né? Deixou no valor. Fala, Coelho! Chegou o Nico! Nico! Isso só me fez chegar à conclusão que os homens são iguais. Débora, carreira sola. Bora, Kelly. Bora, tio Pé. Fala pra ele assim, ó. Vai com Deus, amor. Seja feliz. Vai, te bora, carniça. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder se fracassar. Pop saudade. A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encolhem o corpo, mas nós dois. Dá-lhe, Popete! Algum tempo depois. Até as pedras se encolhem o corpo, mas nós dois. Os covardes da saudade, do Pop Saudade 3D. As fanáticas do Pop Saudade 3D. Pra esquecer. Um dia a gente vai se encontrar. Tô ficando velho, barba branca, hein, meu irmão? Não tente esconder se fracassar. Ano que vem, meu bom gênio. A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Bora, Boni! Mas essa pra ti. Olha as fanáticas! O André da Fã Envenenada! Baby vai partir no amanhã. O que vou fazer? Bora, Fernandinha. É da Juíra, já viajou. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade, a casa é nossa, hein? Baby vai partir no amanhã. E posso fazer? Ela não vai ficar. Ela precisa ir, eu sei. Os velha guarda do Pop Saudade são eles. Os velha guarda do Pop Saudade 3D. Não quero insistir em vão. Olha a beijoqueira do Safira Park. Tá aqui com a gente. Quem manda o maestro? Me mata, se me diz o não. Apareceu o Bruno, ele a Sara. Olha o bando, olha o bando. Ao amanhecer, uma porta vai se abrir. E o caminho certo jeito pra ela seguir. Baby, vai levando os sonhos meus. O que posso fazer se ela partir? Pra só com o garinho, meus amigos. Aí do Café Líder, marcando presença por aqui, nosso muito obrigado. Vamos lá. E aí? Não se preocupe, amor, eu vou sempre te amar. Eu sei que tudo pode acontecer, mas é eu. Dá-lhe por vir! 3D. A vida é feita assim, gente. De momentos e situações. A gente tem que aproveitar cada uma. Há momentos do tempo em que paro e penso. Bora, Brenda, bora, Pâmela. Alô, Cris. Tempo a perder com você. Que o amor é apenas mais um sentimento. Tá de volta. Cláudia é favorita. É no segundo jogo. Jogo a vida para resolver. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Tornar tudo concreto. O que se puder fazer. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Tornar tudo concreto. Da saudade, elas estão aqui no Pop. Pop Saudade. Que o amor é apenas mais um sentimento. Todos jogam a vida para resolver. E aí? Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. Bereco, saudade, cadê eles, cachedeiro? Alô, Bereco! E deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer. Os meninos da saudade da pratinha, sempre Pop Saudade 3D. É um gatinho lá da... Onde tudo começou? Ele olhou pra mim sorrindo. Meu amigo Rodrigo, lá na aparelhagem Chigueirão. Vamos fazendo uma visita, seja bem-vindo, meu irmão. Prejado Rodrigo, olha só. Meu irmão, toda vez que a Mega Favila some, o Prestígio some junto. Conheci um garoto.

ninguém. Eu digo sim e você diz também. Que o coração já tá dizendo. É de Butch, o pé com muita boa. Dizer também. Aqui quem fala é o Barba Negra de novo. Onde está o tal de Naldo? Cadê a Rayane? Mais pólvora, meu casal raiz do Pop Saudade. Pra gente dividir a cama e os planos. Já imaginei. Olha o Claudinho e o Tamataqui. Ele tá de volta. Alô, André Giro. 3D. 3D. 3D, 3D. Da minha. Num jardim de amor. Gente, cuida. Vem, neném, que eu quero só você e mais. Pop Saudade. Eu digo sim e você diz também. Que o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. E aí? Vem. Bora, minha enfermeira. Vem, eu quero. O cabelo tá vermelho, tá? Mas, ela é a chorvete, hein, obrigado. Eu digo sim e você diz também. Que o coração. Próxima sexta-feira tem Pop Saudade. Ponte da BR. Vem, vem. Cervejada da Independência. Eu quero só você. Sábado, dia 6, tem Pop Saudade, Vigia. Eu digo sim e você diz. Feste Saudade, região do Salgado. Já tá dizendo. Dia 8, Vigia no Casarão. Vem, neném. Eu quero só você. Manda 007. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar. Sandro e Rosana, agora é Pop Saudade 3D. Teve jeito. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não tô bem, será que não cabiam nessa mala aí também? Minha Grace, pega a fuga. Eu não balou. Bem, será que não cabiam nessa. Bora, pega a fuga. Aí também. Pet, estilo, vigia, vamos lá. Manda 007. Eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar. Cabe eu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? E agora pro cara se arrumar! Apaixonado em busca de carinhos. imenso, porque a alegria é tanta. Se uma loucura amar, se um pecado desejar, Edilene e Carlinho, só de boa no Pop Saudade. Se o pecado desejar, eu serei mais um pecador, porque amo você, eu amo você. Volta do Dog do Escovar. Olha quem chegou. Meu amigo Falcão Sideral. Ele dá valor de curtir o Papo Soleste também. Bora, Falcão! O Silvas da Talaia. Aqui no Pop. Japonês e Suelen, o casal do Pato Macho, agora é Pop Saudade. Um choro de alguém apaixonado em busca de carinhos. Oh, oh. Um choro porque a alegria é tanta. Se é uma loucura amar, se é um pecado desejar. Se é uma loucura amar, se é um pecado desejar, eu serei mais um pecador, porque amo você, eu amo você. Desejo você, amor. Eu amo você. Eu amo você, amor. Eu amo você. Preto e Carmen, o casal pop sempre aqui. O dia amanheceu, o sol já raiou, e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Valeu, tio Pé! Obrigado, Guedes, sempre com a gente. Não quero nem saber. É, goleiro, tu te esconde atrás da caixa. Muito menos. Como é que eu vou te ver? Porque foi embora e me deixou. Lady Chocolate, tem que ficar aqui na frente. Meu amor, volte por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz? Canta aí, vai! Meu amor, volte por favor. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida.

fica na sequência. Aqui só toca pedra, meu irmão. E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido. Daqui a pouquinho tem pato macho. Pop saudade. Faço tudo. Tem chuva pra recordar. Pois eu sou o seu melhor amigo. DJ Paulinho Boy. Paulinho Boy. O covarde da saudade. Sei que eu posso até chorar contigo. Olha quem chegou. Você amigo Chapa, o rei do camarão rosa. Olha Chapa. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ei, Alexandre do Whisky, aqui é vampira, meu lindo. Me leva contigo pra passear de carro. Vai, lindo, me leva. Vampira te quer, que é o corpo todo. Peça perdão, não sou ninguém pra perdoar. Quando a gente ama, a gente esquece. Todo esse carinho que guardei. Luke, Luxo de Jaime e o Luke do Furacão do Pop tá aqui com a gente, obrigado. Meu amigo André Giro 3G, tá de volta. Alô, André Giro, bora bigode. Ao Luxo de Jaime, né, filho? Bruno e seu amor, Sandra dos Covardes 3D. Nossa querida Cláudia favorita. É no chuveiro de amor, obrigado. Vai Chapo, rei do camarão rosa. Fala Dodô do Rubi. Chapa o parceiro de Dodô. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu, sou eu. Chapa, o rei do camarão rosa da cabanagem. Sou eu. Rodrigo da Marabaia, sua equipe Lucas Chugás, o Monico, o Alexandre, Alexandre do Lanche da Marabaia, Pinheiro, obrigado. Sou eu. Claudine do Augusto Corrêa. Vem me ensinar como se amar. Vem, me faz feliz em minha cama. Bruno e seu amor, Sandra dos Covardes 3D. Te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca. Te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. É a boa loucura! Amor e loucura, amor, amor. Oh, Alô, Sideral! Carreira solo hoje, Silva Jataraia. Nosso abraço. Chibe aqui no Bob! Próximo sábado, vamos se encontrar todo mundo lá no Ciro de Vigia. Bob Saudade, Rubinho, Sideral vai ser uma grande festa. Feste Saudade, região do Salgado. Vamos lá! Os velhos agora vão estar em marcha, né? Bora, Josiane! Meu amor, quero você um longo beijo. Professor Ronaldo! Pois me queima ardentemente um sentimento aceso. Ronaldo! Meu amor, e o Luke da Jaime! Você, tá aqui com a gente, obrigado! Um longo beijo. Alô, Desílio 3G! Amor e loucura! Paulinho Boy, DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Quem é você que eu gosto tanto, que eu não consigo compreender? Às vezes sal, às vezes doce. Bora, minha fantástica, bora, Márcia. Decifrar você. Vai! Maliciosa, inocente, anjo, serpente, eu sei lá. Às vezes me deixa doente, mas tenho o dom de me curar. Márcia Fantástica, essa é Pop Saudade, não tem jeito. Márcia Fantástica. A cada dia mais mistério, e mais eu gosto de você. Você é meu quebra-cabeça, estranha luz do meu viver. Um dia desses eu descubro qual é a chave de você. As irmãs, tira e mete. Quem é você? Cadê o bigode? Tanto que eu não consigo compreender. Às vezes sal, às vezes doce. Preciso decifrar você. E aí? Maliciosa, inocente, anjo, serpente, eu sei lá. Às vezes me deixa doente. Olha, Fabinho Safadão. De me curar. Você é meu. É apanhar, hein, Fabinho? Estranha luz do meu viver. Deixa o gordo te pegar. A cada dia mais mistérios, e mais eu gosto de você. Você é meu quebra-cabeça. Bora, Luca! Estranha luz do meu viver. Um dia desses eu disse. Essa não, covarde! Alô, Sandra! Chama Pop! She's a model and she's looking good. Bora, equipe Odivá! I'd like to take a home that's understood. She plays hard to get, she smiles from time to time. It only takes a camera to change her mind. Paulinho Boy, te amo. Sai pra lá, jacaré. É a volta do dog do Escovar, já, né? Ai, ai, ai. Alô, covarde, alô, fanática. And she has been checking nearly all. Them say Bora, Pera! Joga logo no Chiba da Talaia aí no telão. Quero ver. Joguei no grupo, hein? O Covarde da Saudade. Te liga na sequência. Aqui só toca pedra, meu irmão. Duda Furacão! DJ Paulinho Boy. Por isso que eu dou valor na minha produção. Olha aí, Falcão no Xelô. Maurício Amarito bem, essa é. For every camera she gives the best she can. I saw her on the cover of a magazine. Now she's a big success, I want to meet her. Maurício Amarito bem já está aqui. O bairro do Marco. Milena dos Covardes da Saudade. É pop na veia. Meu pau. Acho que sem. Vocês gostam, né? Imagino relembrando os tempos do Mineirão. O Dodo Rubi tá de fuga hoje, hein? O Cajal pega fuga! Vai! Vai! Vem como um jogo. No covarde, as forachas, o valor. Bora, Driga, Driga da Chovete. Alô, Negão Pop! Bora, Negão! Covarde!

aí do Xelon Chibato. Mas sofrer. Só vivo pra te querer. Alô, Dodomo Rubi! Não te esqueça. Sábado é nós junto, meu irmão. Junto e misturado. Vamos lá. Olha, a Aline já tá pra ali, olha. Lá pro Silvas. Alô, Aline! Josiane! A Sovessa, né? Meu irmão, a Josiane dança o midback que eu vou te contar. Esta noite eu sonhei que eu estava. Alô, Milena! Em um lugar. Cláudia Favorita. Também a Cláudia Fantástica aqui com a gente, obrigado. Ao passar, era tudo tão diferente, nem sei contar. Existia sempre um sorriso em cada olhar. Pop saudade. Gente nos bancos da praça falando de amor. Parecia que o vento soprava. Bora, Glória. A favor. Amiga Glória, é do seu grande amor. Chega aqui no Pop. E as crianças podiam até passear. Recordando, vai. Pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. Óbvio, saudade. Daqui a pouquinho chegando junto lá no Pato Macho, nosso clube. Irmão vai derramar o nosso clube hoje. Recebe o Pop! Sexta-feira, Ponte da BR, Cervejada da Independência. Próximo sábado, dia 7, Vigia! Veste Saudade, Vigia! Região do Salgado. Dia 8, Cajarão em Vigia, né? E as crianças podiam até. Tá chegando o aniversário do Pop Saudade. 15 anos de sucesso. Dia 14, Palácio dos Bares. Dia 15, Recreio! Mas a noite passou e o meu sonho. Bora, Bobete! Teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. O casal pega fuga. Bora, Gleice! Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida. Vai começar a covardia. Já começou. Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Meu pai. Você zombava de mim, sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava, só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei. Chuídos mentirosos da Atalaia. O André da Van Envenenada. Quero mais ver. A Fernanda. Aí da Juninha já viajou. Valeu, tio Lauro. Valeu, covarde. Pato macho daqui a pouquinho. Te faz de novo. Fico com raiva de mim. Só lembrar, fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. Fanáticas. Bora, Mary Boa! Ayane! Quantas vezes pedi pra você não me deixar? Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava. Alexandre do Ixi na fuga. E toda gente falar: estou com raiva de mim. Já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você. Nos aproximando aí da reta final. Fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. Só lembrar, fico com raiva de mim. Bora recordar, bora. Uma separação é doída. Quando ambas as partes gostam, é mais doída ainda. Quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim eu não poder estar com você, meu amor. Não poder te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida. Fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim! Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz. Preto e Carmen! Foi tão ruim! Eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz amor, que não vai mais terminar. O covarde da saudade. Bora, Falcão Cinderel! Mais pólvora! E dá valor na voz do maestro aí, ó. Ó, meu amor, quando a gente acabou. O parceiro Edivan! Rapaziada do Café Líder! Bora, Dieguinho! Foi tão ruim, eu não pude estar com você. O bigode do Carrossom vai aniversariar! E já prometendo levar o Pop Saudade lá no Clube Apetit. Vai ser uma loucura, hein? Minha vida fica, por favor. Vamos lá então, vamos lá! Não pode me deixar, a luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim e diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Assim, ó. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrato de dor. Foi tão ruim, eu também chorei. A sorvete alugar o ônibus aí, tô sabendo. Vai 40 periquito no ônibus. É muita honra. Que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei quando o Bilu tá querendo uma vaga, hein? Olha pra mim e me diz amor, que não vai mais terminar. Deixa a Marcele de pé. E essa nossa penúltima. Ronaldão, Sol Morena. Vamos embora. Para

eu vou te esquecer. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Um grande amor. Você desprezou, não quis o meu grande amor. Muito obrigado, gente, a todos vocês que estiveram hoje curtindo mais uma festa do Pop Saudade 3D aqui no Calabazu. A gente só tem que agradecer de coração a todos vocês. E claro, primeiramente, a Deus Pai Todo-Poderoso. A Ele toda a glória, toda a honra, porque Ele é digno de toda a glória e todo o louvor. Porque Ele é o Alfa, é o Ômega, é o começo, é o fim. Obrigado, meu Pai, obrigado. Amanhã tem Pato Macho. Obrigado, família Saudade. Essa é a nossa última. Vai. Essa música é uma lição de vida. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo. É o hino das meninas, já via show. E já existi. Rogério Safadão. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. E aí? Você me perdeu, não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar, não vale a pena. Mas vou me encontrar alguém que vale amar. E aí? Aí você vai saber. Perdeu, né, gente? Perdeu. Perdeu. É como sempre o Paulinho Boy fala. Amor. Só busca uma lição de vida. Como diz aquele ditado popular, as pessoas só dão valor e quando perde. Então, se a pessoa tá do seu lado, dê valor, que amanhã pode ser tarde. Lembro que você me falava que era amor para sempre. Pra sempre. E eu acreditei em você. Ora, Safadão. Anderson Safadão. Rogério Safadão. Era mente e meu coração não estava esperando. Você. Olha a França e a Maria. Das juízes que não querem prestar. Valeu! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Você me perdeu. Não deu valor em mim. Tá confirmado. O trio da humildade lá no Bara. Vamos lá. Falar com o Bessudo lá. Ele libera. Não vale a pena ter você. Deixa comigo. Vou me encontrar. Rodrigo da Barabá. Aí você vai saber. Perdeu, né? Perdeu um grande amor. Não adianta chorar pelo leite derramado. Aí você valorize! Fala Falcão Sideral, lá do Silvas, lá tá lá. Hein? Ele, o Dog dos Covardes, tá de volta o Dog. Valorize! Você me perdeu. O André da Van Envenenada, confirmando presença lá no Bar do Bar. Amiga Fernanda. E das meninas já via show. Você